Você está na Cultura de Paulo Afonso. Envie a sua mensagem de texto ou áudio no nosso WhatsApp. Interaja com a gente. 75-3281-6862. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Rádio Cultura. Vendendo a sua ideia. Mais músicas pra você. Ah, isso é cultura. Aqui sua mensagem tem retorno garantido. Afinal, em toda pesquisa, só dá Cultura de Paulo Afonso. AM ou FM, liderança absoluta. Siga nossas redes sociais. No Instagram, arroba Rádio Cultura PA. E no Facebook, Rádio Cultura de Paulo Afonso. Cultura de Paulo Afonso. Cultura. AM e FM de Paulo Afonso. Anunciar na Cultura é mais fácil do que você imagina. Fale com a gente e conheça nossos novos preços e pacotes promocionais. Faça sua empresa brilhar. Siga nossas redes sociais. No Instagram, arroba Rádio Cultura PA. E no Facebook, Rádio Cultura de Paulo Afonso. Rádio Cultura de Paulo Afonso. Gostou? Isso é cultura. A Rádio Cultura de Paulo Afonso levou a efeito mais uma grandiosa festa pela passagem dos seus 32 anos no ar. Com uma programação variada e a maior audiência da região, a rádio interage com seus ouvintes durante todo o ano, culminando com uma grandiosa festa no dia 8 de dezembro, quando faz aniversário. Diretor-presidente das rádios Cultura AM e FM, Antônio José Diniz, é enfático ao falar do difícil começo. A Rádio Cultura de Paulo Afonso fazendo 32 anos com muita festa. Eu tenho aqui do meu lado o Antônio José Diniz, que é o diretor-presidente das rádios Cultura de Paulo Afonso AM e FM. Diniz, 32 anos no ar, isso não é brincadeira. Nem 32 dias, né? Olha, para mim é sempre uma alegria quando as rádios aniversariam. Por quê? A gente faz o rádio da maneira que o ouvinte gosta. Então isso para a gente não tem coisa melhor. E a prova disso é que hoje o dia todo os telefones não param, os ouvintes vêm nos conhecer, nos visitar. E isso para mim é muito importante. Você é pioneiro das comunicações em Paulo Afonso, e aí como é que surgiu essa ideia de colocar no ar a Rádio Cultura de Paulo Afonso? Olha, pioneiro no rádio não. Pioneiro no rádio foi a Rádio Poti, foi com o Antônio Silva. Eu sou oficialmente o pioneiro, porque eu fui o primeiro a implantar uma rádio oficial, uma rádio livre sem ter problema com pirataria. Ô Diniz, e aí, a partir daí, você teve essa ideia de colocar a rádio e como é que foi para que o sonho se tornasse realidade? Olha, primeiro tinha visitado 27 emissoras para saber como era que conseguiam a concessão. E lá em Juazeiro da Bahia, na 27ª rádio visitada, eu conheci Oswaldo Benevides. Oswaldo Benevides é o dono das rádios de lá, Rádio Juazeiro e Rádio Transamérica. E ele me indicou um engenheiro que tinha toda a condição lá em Brasília de nos dar a concessão, e conseguiu. Foi assim. 32 anos no ar, e agora, daqui para frente, tem novidades aí para os ouvintes? Olha, só um sonho se eu conseguir realizar. O Ministério das Comunicações está precisando da faixa de AM. Então, quem tem a rádio AM vai ganhar um FM. E quem eu já tenho AM e tenho FM, mas a gente está pleiteando ter, em troca da concessão da AM, uma concessão de televisão. Então, tomara que isso seja uma realidade para realizar meus sonhos. Pois é, então vamos esperar que esse sonho de Diniz se concretize assim como se concretizou as rádios Cultura AM e FM de Paulo Afonso. Com uma excelente equipe de comunicadores, a rádio é única na cidade e região a permanecer 24 horas no ar. É, com certeza, né? A Rádio Cultura faz parte da história de Paulo Afonso, né? A pioneira. Eu acho que se não fosse essa iniciativa do Diniz, nós não tivéssemos uma rádio como a Cultura, né? Então é a pioneira e pra gente é a alegria do dia a dia, né? Então tá todo mundo de parabéns, a equipe que compõe a rádio e principalmente o nosso diretor-presidente, Diniz. Âncora do programa Patrulha a Verdade em seu rádio, Marcelo França traduz toda a simpatia da rádio que conquista cada vez mais a fidelidade dos ouvintes. Olha, só agradecer o carinho da audiência, entendeu? É, o carinho de todos os ouvintes que tem conosco, com a Rádio Cultura, com todos os comunicadores, entendeu? Agradecer de coração. 32 anos levando alegria, levando felicidade, levando muita coisa boa aos lares de Paulo Afonso, de toda a região, né, através do nosso site, o redecultura.com.br, né, para o Brasil e para o mundo, Júnior Padão. Marcelo, uma festa que não poderia nunca deixar de contar com a presença dos ouvintes que estão aqui hoje maciçamente nos estúdios da rádio. Pois é, logo cedo, quando nós começávamos aqui entrevistando o diretor e te falando da importância da festa, né? Que é uma festa para o povo, que é uma festa para os ouvintes. Ele, mesmo o Diniz, ele falava isso, né? Uma festa que é feita para o público, é feita, os ouvintes é quem fazem a festa. Aí eu costumo dizer sempre, aniversário da rádio, mas o ouvinte é quem faz a festa, festa do povão mesmo. Entre tantas histórias nesses 32 anos, a Cultura protagonizou um emblemático caso de amor entre dois ouvintes que se conheceram através das ondas da emissora e que culminou com o nascimento de uma garota que hoje, já adulta, segue os passos dos pais e é assídua ouvinte da rádio. Queremos desejar desde já os parabéns às Rádios Cultura. Temos o imenso prazer de fazer parte da mesma. Inclusive, meus pais se conheceram através da Rádio Cultura. Eu nasci através da Rádio Cultura. Você continua ouvindo a Cultura, é ouvinte assídua e sempre que pode passa aqui nos estúdios? Sempre, todos os anos, quando eu posso. É uma programação atrativa, convidativa, né? E que realmente faz parte do nosso cotidiano, porque são as melhores rádios que existem. Se você é fruto de um relacionamento que se deu através da Rádio Cultura, obviamente que você também faz parte da família Cultura. Faço parte da família Cultura com muito orgulho. O radialista Hélio Remígio, ex-comunicador da Rádio Cultura, também se fez presente nos estúdios da emissora e relembrou grandes momentos vividos na rádio. Hélio matou a saudade atendendo ouvintes e batendo um agradável papo com o Diniz e os atuais comunicadores. Durante todo o dia, foram muitos os ouvintes que estiveram nos estúdios da rádio, entre os quais os mais variados artistas, como cantores, poetas, repentistas e até mágicos. Você está na Cultura de Paulo Afonso.